alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.